Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscate! Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, no Facebook. facebook.com/pagina.verdazo. Todas as segundas e sextas-feiras, ao vivo. A partir das 20 horas. Tem jogo hoje, né? Tá tendo jogo. Vou ligar a TV aqui. Presta atenção. Presta atenção no serviço aqui. Precisa ligar os cabos aqui direito. Ah, não vou conseguir. Tem que ligar os cabos lá atrás. Agora não consigo. Também não é um jogo que interessa muito, né? Fluminense Atlético Mineiro. É o jogo que encerra a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês que estão assistindo aí, vocês vão me falando se vai saindo gol ou não. Mas não importa muito esse jogo pra gente. Ah, jogo ruim, né? Eu não vou dizer que o jogo de ontem contra a Chapecoense, que o Palmeiras perdeu de 2-0, foi um jogo ruim. Eu tô pra dizer que foi o pior jogo do Palmeiras de 2015 pra cá. Posso estar enganado, posso estar esquecendo. Já por distância, né? Um ou outro. Eu não vou colocar nessa conta aqueles jogos que o Palmeiras jogou com time totalmente reserva. Por exemplo, aqueles jogos da reta final de 2015, quando a gente estava nas vésperas da final contra o Santos. Aí teve um jogo com o Coritiba, um jogo contra o Vasco, que foram jogos ruins. Não esqueci desses jogos, mas era um time totalmente reserva, né? Então eu acho que a gente tem que tirar dessa conta. Eu estou falando do time titular, com todos os disponíveis, os melhores à disposição, né, com exceção dos lesionados, que foi o caso do jogo de ontem, e foi muito ruim. Então, assim, foi. Teve um padrinho que falou que o Palmeiras hoje está lembrando o Palmeiras de 2012 ou de 2014. É que joga, joga, joga, tenta, tenta, tenta e não dá nada certo. Teve um que falou também que parecia o do Marcelo Oliveira, se não me engano, nos comentários lá do Verdado. É, mas é o que está acontecendo. É, eu não concordo que seja um time que lembre nem o de 12, nem o de 14, porque a gente não via qualidade nos jogadores. E esses jogadores de hoje indiscutivelmente têm qualidade. Aliás, eu escrevi no post de hoje que o elenco do Palmeiras hoje tem qualidade indiscutível, aí todo mundo falou, como indiscutível, os caras não são tão bons assim. Porra, eu fiz um post, espero que vocês tenham lido, exatamente falando que o problema do Palmeiras hoje é tático. Além de motivação, que eu acho que é outro departamento, mas hoje o problema do Palmeiras principalmente é tático. Você resolve o problema tático, o problema de motivação some junto, né? Por que estão desmotivados? Porque não estão conseguindo sentir confiança no esquema tático. É, a partir do momento em que o problema do Palmeiras hoje é tático, pode botar os melhores jogadores, que são bons, e são bons, a gente sabe que são bons. A gente tem a mania de querer falar que não é bom porque o resultado não está vindo, mas são bons. Pode colocar o Messi, pode colocar, a gente sempre fala do Messi, né? Pode colocar o que quiser. Não vai aparecer. Por quê? Porque não está acertado taticamente. Vou passar um paninho? Calma, não é só isso que eu vou fazer, tá? Mas agora, primeiro de tudo, eu vou passar um paninho. Depois eu vou descer o malho. Para passar um paninho, é o primeiro jogo que o Cuca tem a semana livre. Então, eu imagino, eu estou tentando imaginar aqui, que ele está tentando construir um negócio novo e essa foi a primeira tentativa. Eu estou imaginando, estou tentando imaginar que ele está jogando tudo que foi feito até agora para trás, que não deu certo, não funcionou, foi eliminado, eliminado. Não. Ele está falando assim, gente, não funcionou essa merda aqui. Vamos começar um negócio novo. E começou na quarta-feira da semana passada, porque segunda e terça teve folga. E não estou criticando a folga, não. Eu acho que tem que ter folga, assim, assim como hoje teve também. Então ele começou a fazer o negócio na quarta, treino tático, quinta, sexta, sábado, treino tático. Tentou aplicar no domingo, não funcionou. Não funcionou porque não está suficientemente ensaiado, ou não funcionou porque está totalmente errado. O que importa é que não funcionou. Eu estou tentando enxergar desse jeito para passar um paninho para o Cuca. Tá? Aí entra a discussão que eu propus hoje no post. Ó, vamos lá. Vocês que estão entrando aqui fazendo comentário, eu já quero deixar claro uma coisa. Quem entrar com corneta, sabe, sem propor conversa, entrar aqui para desabafar e não sei o quê, primeiro, eu não vou ler o que você escreveu, e segundo, eu vou te banir para você não voltar. Tá? Já estou avisando. Não é esse tipo de discussão que eu venho propor aqui. Você quer desabafar? Liga para o CVV, que é uma linha de suicidas. Vai lá e liga para esses caras e salva a tua vida. Tá? Se você quer conversar de bola aqui, aí você é muito, muito bem-vindo. Ok? Quer entrar aqui com fora e não sei o quê? Fora você. Tá? Já estou avisando. Nem comecei a ler, mas já estou avisando. Então, a discussão que eu comecei a propor hoje é sobre a forma com que o Cuca está tentando montar o ataque em relação a como fica a recomposição defensiva. Por quê? Porque hoje, os times que estão vindo jogar aqui no Allianz Parque contra nós, hoje não, acho que desde o começo do ano, acho que desde sempre, vai, vamos lá. Quem vem jogar com o Palmeiras no Palestra ou no Allianz Parque vem retrancado. A não ser que seja um time grande que tente jogar de igual para igual. Mas a regra é essa, os caras vêm fechadinho e tentam jogar no contra-ataque. Só que hoje, o fechadinho de hoje é diferente do fechadinho da época do Milton Buzzetto, que era o técnico do Juventus. O Juventus, para quem não sabe, é conhecido como moleque travesso, porque ele sempre aprontava em cima do Corinthians. Ele fazia uma puta de uma retranca. Tô falando de anos 60 e anos 70, tá? Fazia uma puta de uma retranca e achava um gol no contra-ataque. Você fazer uma puta de uma retranca nos esquemas ofensivos que existiam há 40, 50 anos atrás, era uma coisa que funcionava mesmo sem ter muita organização. Você enfiava um monte de gente ali na frente e que se dane, né? Não sobe. A retranca era basicamente isso, fica aqui atrás, não sobe. Hoje você tem sistemas desenvolvidos. Então quem começou isso foi o Mourinho com o tal do ônibus. Por que ele falou que era um ônibus? Porque ele fez um retângulo com duas linhas de quatro. Era um ônibus, né? Duas linhas de quatro, você faz um retângulo que parece um ônibus, parar na frente da área. Duas. Por que ônibus também? Porque as duas linhas são próximas, elas são, né, pertinho uma da outra, você faz um retângulo. Se você faz as linhas muito distantes, já não é mais um retângulo, é um quadrado. Então, por isso que ele falou que é um ônibus. O Simeone, acho que ele aperfeiçoou esse sistema. E ele conseguiu fazer o Atlético de Madrid, que é um time bem inferior a Barcelona e Real Madrid, e joga de igual para igual com esses caras. E aí veio o cara do Leicester e aí ele fez o state of the art da retranca, né? E do jogo no contra-ataque. Contra-atacar, gente, é muito fácil. É bola em dois caras, ou bola em um cara só, ou você faz um lançamento longo para o cara sair correndo, ou você faz um, né, um contra-ataque com estágio, você joga para um cara no meio, esse cara no meio aí, já com mais proximidade, com mais precisão, bota o cara da frente para correr e corre junto para tentar receber de volta. Porra, esse é o contra-ataque de manual que existe, acho que desde que a bola é redonda. Isso não mudou. O que precisa fazer? Você quer ficar com a bola? Você quer jogar uma bola legal? Então você tem que estar preparado para o contra-ataque. O Palmeiras não está, o Flamengo não está, o Atlético Mineiro não está. Não consegue. Então hoje está muito mais fácil você estacionar a porra do ônibus e jogar no contra-ataque. É muito mais fácil, é muito mais preguiçoso e dá resultado. Foi o que o Cuca fez na parte final do segundo turno ano passado. Bola de segurança. Só que o Corinthians está fazendo o campeonato inteiro de segurança. Está se dando bem. Então, a crítica resultadista de hoje, bate palma para isso. Beleza. É a essência do futebol, gente. Eu não critico. Eu fico puto, mas eu não critico. Por quê? Porque a essência do futebol é você levar menos gols do que você faz. Então, se você faz um e leva zero, porra, você está conseguindo o que precisa. É bonito, é feio? Isso é outra discussão. Então, o Corinthians está... Nem precisa, porque o Corinthians foi campeão em 2015. O Corinthians não está desesperado atrás de um título. O Corinthians podia ser menos preguiçoso e tentar jogar uma bola melhor, mas não consegue, porque os jogadores não são tudo isso. Então, o Carille está sendo esperto. Ele está falando assim, com esse time aqui, o único jeito de eu ganhar vai ser fazendo a retrancona e jogando no contra-ataque, dando a bola para o adversário e aproveitando. Foi o que eles fizeram no Allianz Parque, ganharam da gente de 2-0. Os times pequenos precisam fazer isso, porque eles não têm qualidade para tentar propor o jogo. O Palmeiras tem. Então o Cuca não está sendo preguiçoso. O Cuca está falando assim, não, eu vou jogar com a bola no pé. Eu não vou fazer esse jogo de bosta. Vou fazer quando precisar, quando tiver que garantir. Foi o que ele fez, repito, nos últimos 10, 12 jogos do brasileiro, que ele administrou a vantagem. Ele falou assim, não, agora eu vou garantir esse título, estava precisando muito do título, que fazia sei lá quantos anos, 20 e tantos anos, que a gente ganhava o Campeonato Brasileiro. Então foi necessário. Esse ano ele não está fazendo isso. Ele pode fazer isso. Vai ser uma saída preguiçosa. Então eu valorizo muito que o Palmeiras, com a qualidade dos jogadores que tem, proponha o jogo. Fala assim, não, eu vou meter a bola no chão e eu vou ganhar dessa bosta, dessa retranca. Como o Real Madrid faz na Espanha. Como o Real Madrid faz com qualquer um que vai jogar contra ele. Mas como é que o Real Madrid consegue? Porque o Real Madrid é muito superior. Mesmo ao Barcelona hoje. Acabou de mostrar aí em dois jogos. Então, com uma qualidade técnica absurda, o Real Madrid consegue impor. Ué, mas peraí, se o Barcelona estacionar o busão e sair no contra-ataque, não consegue? Consegue, ganha do Real Madrid. Mas o Real Madrid, mesmo assim, jogando com os pequenos que fazem isso, o Real Madrid consegue não levar gol, ou levar poucos gols. Por quê? Porque o Zidane conseguiu a caceta do equilíbrio entre o ataque e a defesa. O Zidane não precisa atacar com 6, que nem o Cuca precisou atacar com 6 para furar a retranca do Avaí, por exemplo. E como é que o Cuca atacou com 6 contra o Avaí e deu certo? Na verdade, o Cuca atacou com 7. Ele tinha uma linha de 5 e 2 meias municiando. Os 5 eram os dois laterais e os 3 da frente. E os 2 meias eram um meia e um volante ajudando. Então lembrem do jogo do Avaí. Voltem lá no pós-jogo do Avaí que vocês vão ver. Vão lembrar como foi. Então tinha 5 e 2 municiando. E só 3 atrás. Como é que não levava gol? Porque os atacantes do Avaí não são velocistas. É o Júnior Dutra e o outro me foge agora. Mas não são caras rápidos. Então o Cuca podia fazer isso. Contra o Avaí funciona fazer isso. O Avaí vai cair. Ponto. No caso do Vitória, por exemplo, do Wagner Mancini, ele já botou uns caras rapidinho na frente. Também já não vou saber o nome dos caras agora de cabeça. Ganhou do Corinthians. A Chapecoense ontem, não é que ela não queria saber da bola, ela estava com nojo da bola. O goleiro deles repunha a bola direto para o Fernando Praz, sem a menor vergonha. A bola é de vocês. E para jogar no contra-ataque. Aquele tal de Arthur Kaique, é um cara rápido, interessante, um atacante interessante para ficar de olho. Arthur Kaique. Então o Cuca precisa aprender a ter esse equilíbrio. Não vai poder atacar com 5 todos os times, porque os outros times têm atacantes mais rápidos que o Avaí. Então ele tem que aprender a furar uma retrancona, um ônibus, usando 4, 5, no máximo 6 jogadores e deixando 4 ali. Eventualmente mais um ajuda, né? Mas coordenar o ataque sem desguarnecer a defesa. esse equilíbrio entre ataque e defesa que o Cuca precisa achar. E talvez, para isso, ele precise quebrar seus próprios paradigmas de perseguição individual que ele monta em alguns duelos no campo. Talvez ele precise abrir mão totalmente disso e fazer a marcação por zona nos 11 jogadores ou nos 10 jogadores de linha. Talvez ele precise fazer isso. Se ele conseguir manter suas convicções de estabelecer 3 ou 4 duelos mano a mano, como ele gosta, e deixar o resto na zona, e conseguir fazer isso funcionar, ótimo. Não sei como ele vai conseguir fazer isso. Mas se ele conseguir, ótimo. Eu não tenho problema com as convicções do Cuca, que muita gente chama de teimosia. Eu tenho problema com o resultado. Não está dando resultado, bicho? Você tem que mudar. Tá? Então, é essa discussão que eu quero propor. Com relação a fora Cuca, que já começou essa onda muito forte, semana passada era fora Matos, né? Agora é fora Cuca. Eu vou repetir o que eu falo já há anos e anos e anos. E vou repetir quanto? Eu acho que eu vou repetir até morrer. Para demitir técnico, você tem duas situações. Tem que ter uma ou uma coisa ou outra. Um, técnico perdeu o vestiário, não tem a confiança dos jogadores. Os jogadores estão de birra. Não vão fazer o que ele pede porque querem que ele saia logo. Porra, se detectou isso, tem que tirar. Não é o caso. Tem gente levantando. Ah, Felipe Melo, não sei o quê. Não, não. Isso não está acontecendo. Dois, treinador tenta e não evolui. Tenta outra coisa, não evolui. Tenta outra coisa, não evolui. Os jogadores tentam ajudar, mas não funciona. O treinador não sabe o que fazer com as peças. Não vai evoluir. Tchau. Também não é o caso. Comecei passando o pano lá atrás. Porra, ele pode ter voltado a estaca zero e está começando agora. Então ele tem tempo. Então ele tem tempo para tentar fazer evoluir. A gente tem que observar nos próximos jogos se ele vai começar a mudar algumas convicções ou se ele vai manter as convicções, mas o time vai evoluir. Só que ele precisa mostrar essa evolução rápido. Se fosse eu, o diretor de futebol do Palmeiras ou o presidente do Palmeiras, eu ia dar outubro como prazo final para o Cuca mostrar a bola. Se em outubro esse time não estiver jogando bola, aí eu trocaria. Por quê? Porque a gente precisa entrar ano que vem com o projeto já em andamento. Eu quero sair na frente dos outros no ano que vem. Então você tira o Cuca, traz alguém, esse alguém que aí nós vamos discutir quem vai ser. Vai ter outubro, novembro e dezembro, já para começar a desenhar o ano que vem, acho que é um tempo legal. E aí janeiro já é lapidação. Então, eu daria até outubro para o Cuca, mais 2 meses, no mínimo. Considerando que ele voltou para estaca zero agora. Então eu quero dar esse tempo para o Cuca, acho que ele merece essa confiança. Só que em outubro esse time tem que estar jogando, não precisa estar voando. Mas precisa estar com cara de time. E daí, você fala assim, pô, mas aqui está dando errado, e aqui também está dando errado, aqui nesse lado aqui também está dando errado. Aí você vai nas contratações e resolve. Mas tem que ter o esqueleto pronto. Não adianta querer chegar em dezembro na estaca zero, porque daí a gente perde o ano que vem também. E isso é o que eu não vou admitir. Isso que eu não aceito. Essa falta de planejamento. Então, vamos lá. A gente tem uma... Tem que usar a vantagem de estar eliminado. Assim como o Corinthians usou a vantagem de não ter entrado na Libertadores. Usaram a vantagem deles. E conseguiram. Então a gente tem que usar. Agora a gente saiu, agora tem que aproveitar esse tempo. Temos que usar essa vantagem. Se for para tirar o Cuca, não pode esperar dezembro para tirar. Tem que tirar antes. Mas é agora, também não. Calma, espera. Eu confio nele. Eu acho que ele vai dar jeito. Ele não é burro. Não é burro, ele já deu 500 mil provas que burro ele não é. E também não é teimoso. Né? E é criativo, e é trabalhador, é um cara que, sabe, dorme no CT. Então a gente tem que confiar nesse cara. Ah, mas o Roger tá disponível. Bela bosta o Roger, o que ele fez no Atlético Mineiro? Ah, mas o... Quem que está disponível mesmo? Então para. Não tem ninguém legal aí dando sopa. A gente trocou o Eduardo pelo Cuca porque tinha o Cuca. Matos ligou e falou: Oi, sumido, tô de boa. Não, tô livre. Trocou. Quem tem melhor que o Eduardo Batista? O Cuca. Ah, então traz o Cuca. Tô ok. Quem tem melhor que o Cuca? Não tem, gente. Desculpa. Não tem. Tá? Então ele merece a confiança. Se em outubro ele não tiver mostrado bosta nenhuma de evolução, aí eu vou levantar o dedo e falar assim: desculpa, Cuca, obrigado por 2016. Obrigado por tudo. Tá aqui tua rescisão e tua multa. Vocês entenderam a linha de raciocínio que eu tô propondo? Vocês não precisam concordar. Agora a gente vai discutir aqui, vão brigar, vou xingar vocês, vocês vão me xingar. Mas essa é a linha de raciocínio que eu proponho. Ok? Boa noite, dromedários malditos, como disse aqui o Jairo Dias. Eu não consigo subir além do Jairo Dias aqui. Então, se você fez alguma pergunta antes do Jairo Dias, saiba que eu não vou conseguir, a não ser que você repita essa pergunta. Leandro Gomes pergunta se eu concordo que o Jean não tem mais condição física. Subiu a pergunta, não consegui ler o resto. Ele não está tendo velocidade. Eu escrevi isso no comentário da nota dele de ontem. Ele está sendo batido em todas na velocidade, por qualquer ponta esquerda que joga em cima dele. É a mesma coisa que está acontecendo com o Zé Roberto no lado esquerdo, está acontecendo com o Jean no lado direito. Então, por coerência, se o Zé Roberto não pode mais jogar na lateral, o Jean também não pode. Então, essa é uma das coisas urgentes que o Cuca tem que resolver. O Mike estava indo muito bem até a lesão, então eu acho que ele tem que voltar assim que possível. Essa é a minha opinião quanto ao lateral direito. Silvia Quilicone diz que hoje tem uma menina aqui. Sempre tem, viu, Silvia? Mas você também é muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Você enxerga alguma. Eu não consegui. Eu já era de novo. Você enxerga algum risco do Cuca ter perdoado o elenco, ter perdido o elenco? As últimas declarações dele sobre culpa da derrota não caíram muito bem. O que você pensa sobre isso? Não, acho que está tudo bem. Não vi nada nas entrelinhas da fala do Cuca que denote qualquer problema com o elenco. Acho que isso. Quem quer ver isso, vê. Quem não quer também não vê. É a famosa os dois legumes, né? Acho que não. Acho que não. Jabuti mestre é a tua avó, seu maldito Leandro Gonçalves, maldito Jabuti mestre. Você é um jabuti. Você é um cágado, maldito. O Willington tá falando que o Vitória da Bahia deu um show de contra-ataque no sábado nos Gambás. É a história de jogar sem a bola, né? Gambá, você gosta de jogar sem a bola? Então eu vou te dar essa merda e se vira aí. E o Corinthians não soube o que fazer com a bola. Então, quer ganhar do Corinthians? Quer tirar ponto do Corinthians? Dá bola para eles. É muito fácil, é muito preguiçoso fazer isso. Um time como o Vitória da Bahia pode fazer isso. Gostei do Vitória da Bahia, acho que eu vou adotar. Um time como o Vitória pode e deve fazer isso. Um time como o Avaí, como a Chapecoense, como a Ponte Preta, como, sei lá, 10, 12 times do Campeonato Brasileiro tem. Não é obrigação, é o que tem para fazer. Não tem outra coisa para fazer. Dá a bola para os outros. Agora, time que tem, né? Time que tem orçamento, que tem organização, que tem ambição. Tem a obrigação de manter o DNA do futebol brasileiro, botar a bola no chão e ganhar de um time que joga retrancado lá atrás. O Palmeiras não soube fazer isso esse ano, quase em nenhuma oportunidade. O Lorenzo está lembrando que esse gol de contra-ataque de manual que eu falei foi exatamente o gol do Arana contra a gente. Foi exatamente. Acho que 80% dos gols que o Flamengo está levando, por exemplo, que o tal do Zé Ricardo não conseguia fazer a recomposição, ainda mais que ele insistia com o Márcio Araújo. Então é isso aí. O panorama do futebol hoje é esse. E é engraçado que se você lembrar 5, 6, 7 anos atrás, era exatamente o contrário. A fórmula do sucesso era ter a bola no pé. Era o tic-tac, era toque rápido, envolvente. Quanto mais qualidade técnica, melhor, que você consegue fazer a troca de passes e furar qualquer linha. É, qualquer linha não, bota um ônibus ali que resolve. Então, é a evolução tática do futebol. A gente consegue enxergar a evolução tática, basta ter um pouco de senso de observação e memória tática, né? E hoje está mudando muito rápido. Antes, eu já falei isso em alguns periscates, antes um sistema tático vencedor, que era aparecia sempre em Copa do Mundo, ele durava anos, ele durava duas, três Copas do Mundo, até vir alguém com um sistema inovador e quebrar, e mudar a história. E era sempre em Copa do Mundo que isso acontecia. Hoje não, cara. Hoje um sistema tático vencedor dura 3, 4 anos e já vem alguém com antídoto, aí depois já vem alguém com outro e alguém já vem com outro. Então eu espero que esse do ônibus, do Mourinho e do Simeone e do Ranieri, que alguém acabe com essa merda logo. E do Tite, e do Carilli, né? E eu, entre outros. Que alguém acabe com isso logo, porque é muito feio, é muito chato. É vencedor, é eficiente, mas é muito feio. Alguém precisa melhorar o futebol. Então, olho no que faz o Zidane. O Zidane, tudo bem, só que o Zidane, ele tem, né, o elenco dos caras, ele consegue. Mas, além de tudo, tem tática. Então, tem que ver. A chave, olha que coisa incrível, gente. A chave do time do Real Madrid chama-se Casemiro. Então, é um volante como o Casemiro que é a base para tudo. E o Thiago Santos é um cara que tem muito a ver com o futebol do Casemiro. Thiago Santos. Acho que o Cuca poderia assistir um pouco mais de jogos do Real Madrid e fazer a diferença técnica dos jogadores do Palmeiras prevalecer sobre os adversários, assim como ele faz na Espanha com o time do Real Madrid. Vocês viram um vídeo que rolou aí esses dias? Do bobinho do Real Madrid? Os caras do Real Madrid jogando bobinho? Os caras jogam bobinho e altinha ao mesmo tempo. É brincadeira que os caras falam. O Atílio toca num ponto importante aqui. Ele fala que confiança é muito importante. E tem que ter paciência para furar as retrancas. Com confiança é mais fácil, né? Com confiança tudo rola. Então, acabei de falar da altinha do Real Madrid, né? Os caras estão tão confiantes que os caras jogam um bobinho sem deixar a bola pingar. O bobinho dos caras não é na rasteira, é bola por cima. Procurem aí o vídeo, tá? É muito divertido de ver. Confiança, gente. Com confiança tudo rola. Se você não tem a confiança, e aí entra o quanto o time está confiante no esquema, o quanto o time está fechado com o técnico. Uma coisa é o time não estar fechado com o esquema, mas está fechado com o técnico. Pô, esse cara vai dar jeito. Ele pode estar errando agora, mas eu confio nele. Que eu acho que é o que está acontecendo no Palmeiras. Outra coisa é um olhar para o outro e falar assim, com esse cara a gente não vai a lugar nenhum. Se chegar nesse ponto, fodeu, tira. Não é o caso. Tá? Então, os caras confiam no Cuca, mas não estão confiando no esquema. Não estão confortáveis com o esquema. E aí, sem confiança, fica tudo mais difícil. Aí o Borja erra aquela bola dentro da área, dentro da pequena área. Aí o Keno erra aquela bola que estava à vontade, né? Ele não estava tão perto do gol, mas ele estava livre, sem marcação. Ele teve tempo de ajeitar o corpo para tentar bater no canto. E errou. Está sem confiança. O Emerson disse que eu deveria virar treinador. Nego me chamando de burro todo dia. Fora a catimba, né? Também teve isso ontem. Mas a gente não pode pôr a culpa na catimba. Foi irritante? Foi. Demais. Eu acho que o juiz foi um banana. O juiz deixou a Chapecoense fazer catimba, vontade. Não deu os descontos que tinha que dar. Mas não podemos dar essa desculpa com a bolinha que a gente jogou. Podia dar 30 minutos de desconto, de acréscimo. Não ia fazer gol jogando como estava ontem. Tudo bem, quando quebra o ritmo, né, é ruim. Se o futebol já está ruim, quando você quebra o ritmo, piora. Isso a Chape fez. Então, se dá mais 30 minutos quebradinho ali, toda hora, uma serinha, não sei o quê, quebra mesmo. Aí o time já está sem confiança. Com o jogo quebrado, não vai fazer gol. Tem culpa, juiz? Tem. Mas não podemos reclamar. Desculpem, gente, vocês estão fazendo bastante perguntas, o que é bem legal, só que o efeito colateral disso é que eu não consigo ler todas. Olha lá, o Stefano Miki tem um aparelhinho especial na casa dele. Parabéns, viu, Stefano. Muito legal isso aí que você comprou. Deve ter comprado ali na Pagé, né? Ou na 24 de maio. O Cuca tá sem vontade de treinar o time. Isso aí é um aparelho que ele tem na casa dele, viu, gente? Que ele liga e o aparelho ele capta as ondas cerebrais do Cuca e ele lê a mente do Cuca. Então ele entrou na mente do Cuca e descobriu, e está revelando isso para a gente. Então, muito obrigado, viu, Stefano? Que o Cuca está sem vontade. Então, se o Cuca está sem vontade, vamos demitir o Cuca, né? Acho que diante dessa informação magnífica que o Stefano Miki, que esse dromedário, que esse jabuti maldito, que essa lampreia acabou de passar para a gente, não dá outra escolha a não ser demitir o Cuca. Acho que. Podemos até encerrar o Periscato aqui, né? Não, vamos continuar. Animal de teta. Olha lá, Emerson Cerqueira. Não é só culpa do Cuca. Jogador sem vergonha tem que correr, ganha milhões, muito dinheiro para pouca obrigação. Quem que não correu ontem? Quero que você me fala, Emerson Cerqueira. Quem que não correu? Quem que tá dando migué? Tem alguém chamado Wesley no nosso elenco? Alguém fazendo parecido com o Wesley? Acho que não. O que eu vejo é nego desmotivado. O que eu vejo é nego sem confiança. E não sem vergonha. Então, quando você está desmotivado, quando você está sem confiança no teu trabalho, você não vai fazer o trabalho da melhor forma possível. Você não vai. O jogador é a mesma coisa. Então, o Cuca tem que achar o caminho tático. Achando o caminho tático, os jogadores passam a ter mais confiança e o negócio passa a render mais. Tudo começa com o Cuca. Tudo começa com o comandante. Ele é o comandante. E todos esses jogadores que estão aí, acho que tirando, vai, eu não vou falar nome, tirando um ou dois, que não vai, que não tem jeito, mas todos eles já deram provas para a gente que são bons ou ótimos jogadores. Todos. Então, o que está faltando é confiança e um rumo, um norte. É isso que está faltando. O Cuca tem que achar isso. Aliás, eu falava a mesma coisa do Eduardo Batista. E cada vez eu tenho mais convicção que com esse elenco que está montado hoje, na mão do Eduardo Batista já estava jogando melhor. Por quê? Porque foi montado o elenco a pedido dele. Então, os jogadores têm o estilo de jogo dele. E não do Cuca. Então, uma dificuldade a mais, um paninho a mais para passar para o trabalho do Cuca. Tá? E mais um reforço no que eu sempre falo: não é para ficar trocando técnico toda hora. Trocar técnico toda hora é que nem você jogar para torcida. Você é o presidente, você é o diretor de futebol, você troca o técnico e fala assim: ó, eu estou vendo que isso aqui está errado, eu não estou me omitindo. Não vai provar nada demitindo técnico, você só vai atrasar mais o desenvolvimento. Técnico só se demite em duas situações específicas que eu já falei, não vou ficar repetindo. O Real Madrid está jogando em 4-4-2 em losango. Vou falar para você que eu não estou notando muito o Real Madrid, tá? Eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas que tem que olhar como ele está fazendo, tem que olhar. Porque é assim que está funcionando, é assim que ele está quebrando essas linhas próximas. Observem, copiem, que vai dar certo. Eu vou me esforçar para tentar observar esses times que estão se destacando contra retrancas. O Real Madrid, eu acho que é o exemplo mais, né, mais evidente. O Danilo Maculo está falando assim: concordo em tudo que você disse, mas precisamos também de lateral esquerdo, porque estamos sem e também diminui o elenco. Não, então é o que eu falei. Tem que começar a montar o time agora, montar o esquema tático, mas nem tudo vai funcionar exatamente por isso, porque a gente não tem peças compatíveis com o esquema que foi ou que está sendo idealizado. E aí a gente vai ter que pensar nisso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Um cara como o Eric. Hoje a gente fala em Eric, todo mundo, Eric, Eric, né? Imagina o Eric jogando na Chapecoense. Imagina o Eric jogando no Vitória da Bahia. Imagina o Eric jogando no Leicester, em qualquer time, no Atlético de Madrid. O Eric se destacou pra caralho no Goiás, jogando no contra-ataque. Sendo jogador de time que joga no contra-ataque. Por que o Eric não dá certo aqui no Palmeiras? Porque o Eric só vai ser uma peça interessante no momento em que o Palmeiras se retrair para jogar no contra-ataque e dar a bola para o adversário. E o adversário der campo para o Palmeiras. O Eric é um cara que joga em velocidade. O Eric não é um cara para jogar num time que propõe o jogo. É ruim ter o Eric no elenco? Não, não é que é ruim. Mas tanto ele quanto a torcida tem que entender que ele só vai ser colocado quando o Palmeiras estiver ganhando. Para jogar no contra-ataque, quando já tiver com o resultado na mão e fizer uma postura dentro de campo mais cautelosa para jogar no contra-ataque, para fechar a defesa. É esse o jogo do Eric. Então, cada jogador tem uma característica e ele tem que ser usado no momento certo. Tem jogador que qualquer esquema que você use, o cara vai ser importante. Por exemplo, o Moisés. Moisés é um cara que tem que estar no campo o tempo todo, enquanto a perna dele aguentar. Agora, tem jogador que você fala, não, esse aqui, para esse momento, eu não vou usar. Por exemplo, o Eric. O Eric não é um mau jogador, ele é muito bom jogador, para uma situação específica. Beto Barradas. Acredito que é justamente esse o momento ideal. Acho que você deve estar falando da demissão. Levando isso em consideração os objetivos que sobraram para o ano de testar novas opções para o time encaixar. Mas para isso a torcida tem que ter paciência e principalmente o Cuca mostrar que veio fazer esse time realmente deslanchar. Então, mas é isso que eu estou falando. O momento é esse do quê? De voltar a zero e falar assim, não, deu tudo errado, vamos começar. Então é isso que você está falando, né? O momento é esse. Pensei que você estava falando de demissão, mas não é. O momento é esse, de começar. Então, em agosto, temos tempo para tentar... Errar. Só que tem um detalhe. Próximo jogo é contra o São Paulo, cara. Então, o jogo que vem é jogo para esquema de segurança. O jogo que vem é pro Cuca falar assim, ó, é isso aqui que dá certo. É assim que eu vou ganhar do São Paulo. Eu vou ganhar do São Paulo. Então, se tiver que dar bola pro São Paulo, dá a bola pro São Paulo. Vamos ganhar o do São Paulo de qualquer jeito. Nós temos que derrubar esses filhos da puta. A nossa parte a gente tem que fazer. Nós temos que ganhar clássico. Clássico é importante para dar confiança. Perde clássico, tudo fica mais complicado. Tem que ganhar do São Paulo. Jogar com o São Paulo em casa, desde que inaugurou o Allianz Parque, é vitória. É 3 pontos. Nós não podemos quebrar essa escrita justo agora. Todos os jogos com o São Paulo no Allianz Parque a gente ganhou. Agora que eles estão na beira da segunda divisão, temos que ganhar, atropelar. Acabar com moral que eles podem ainda ter um restinho ali. Tem que acabar. Tem que destruir o São Paulo. Então, fazer teste, paciência, não sei o quê. Beleza, mas faz uma pausa nisso agora e faz um esquema para ganhar de qualquer jeito da porra do São Paulo. Como se fosse jogo de mata-mata de Libertadores. Tem que ganhar. Tem que ganhar do São Paulo. Não vou admitir, mas empate roubado, juiz, não quero saber. Ganha essa merda desse jogo. Tem que ganhar dos Bambis. Tem que ganhar. Não sei se eu fui claro. Eu quero que ganhe São Paulo. O Maurício Lippe fala assim, vocês podem me xingar. Então eu já vou de cara, nem li o resto. Dromedário maldito, animal de teta. Protozoário lazarento. Agora deixa eu ver o resto. Não temos paciência, só queremos ganhar, não importa como. O Eduardo Batista não servia, agora o Cuca não serve. 6 meses é pouco, o ano já era e eu acho que ele tem que ficar até o final deste ano. Vai trazer o Roger, nós vamos pedir a saída dele em 5 ou 6 meses. Calma e paciência, pessoal. Então, não vou te xingar por isso que você falou, xinguei só porque você pediu. Mas acho que não dá para esperar até o fim do ano. Acho que não dá para esperar o fim do ano, por quê? Exatamente pelo que eu tentei explicar lá no começo. Se não estiver dando certo, Se o Cuca não der sinal de evolução, outubro. Por que que eu estou batendo na tecla de outubro? Para trazer um cara novo que vai ter outubro, novembro e um pedacinho de dezembro para já fazer o rascunhão, para já entender o que tem na mão e planejar todo o ciclo de contratações da janela do fim do ano. Se você espera até o fim do ano para ver se o Cuca deu certo ou não, o cara novo que chegar, a gente perde essa vantagem que a gente tem desse ano, de não estar tá fazendo nada esse ano. Então vamos usar isso como vantagem, cacete. E se o Cuca sair, compensa deixar o Valentim? Isso é outra coisa que tem muita gente falando. Valentim, Valentim, Valentim. Gente, o Valentim, ele já teve uma chance com o técnico do Red Bull, não fez nada. Tudo bem que era o Red Bull, mas não mostrou nada, nada, nada, nada, nada. Ele não mostrou um trabalho nem promissor. O Valentim não é o Carille. Então, eu acredito que muita gente pensa assim: oh, os gambá botaram o Carille e deu certo. Vamos botar o Valentim que ele dá certo também. Não é porque um deu certo que o outro vai dar certo. Sabe? O trabalho do Alberto Valentim é importante, porque ele é a referência tática e técnica nas transições. Então, vai sair o Cuca, vai chegar um cara novo, sei lá quando. Quem que vai passar o relatório para ele? É o Valentim. Quem conhece o elenco é o Valentim. O Valentim é um estrategista. O Valentim é um. Ele pode vir a ser. Até agora não mostrou. Até agora não mostrou que é. Talvez com o tempo ele venha a ser. Repito, não estou descartando, não odeio ele, nada. Mas eu acho que essa onda de Valentim, Valentim, Valentim tem muito a ver com o Carille. Ah, o Carille deu certo, o Valentim vai dar também. O Zé Ricardo no Flamengo, porra, fez um trabalho de mais de um ano. Então, essa onda é o Jair no Botafogo. Ah, põe o auxiliar que dá certo. É modinha, gente. É modinha. Não é porque deu certo. O Zé Ricardo ganhou o quê mesmo? Ganhou um campeonato carioca. O Jair ganhou o quê mesmo no Botafogo? Bosta nenhuma. Então, calma. A gente precisa de técnico, não de estagiário, que é como ele vai ser chamado no primeiro resultado negativo. Ah, um projeto de 500 milhões na mão do estagiário. Você sabe como é a nossa torcida, meu. Pô, a gente precisa de um cara pica-grossa. Sempre. O Humberto disse que o Cuca precisa parar com esses dois pontas perseguidores de lateral. Tende a ser por aí a saída. Eu concordo com você. Tende a ser por aí. O Daniel pergunta se eu acredito que se o Cuca perder o clássico, ele pode ser demitido. Pode. Pode. Pode porque perder clássico sempre é complicadíssimo. Perder para São Paulo é uma vergonha. Esse São Paulo atual é uma vergonha. E já existe uma pressão para tirar o Cuca interna. E essa pressão vai ficar maior e eu não sei se o Maurício vai aguentar. Eu não tiraria. Repito. Mesmo que perca do São Paulo, vai ser uma vergonha, vai ser uma bosta, vai ser um. Mas eu não tiraria. Eu continuo tentando acreditar que ele está voltando a estaca zero, que ele está começando de novo o trabalho de 2018, não de 2017. 2017 ele já passou a régua. E então, já que estamos em começo de trabalho, vamos com calma. Repito, eu deixaria até outubro, mas não. Tenho firme, não sinto firmeza de que, em caso de derrota, ele vai ter força para segurar o Cuca. Eu seguraria. Custe o que custar. O esquema tático do Cuca é ultrapassado? Não. Ele talvez precise de ajustes. O esquema dele é o 4-2-3-1 que está todo mundo usando, cara. Como que você vai falar que o esquema dele é ultrapassado? Ah, ele tem métodos de defesa e tal, que talvez, não vou dizer ultrapassado, mas até porque é uma coisa muito exclusiva dele, né? Mas ele impõe um sistema que exige muito do físico dos jogadores. E a gente está vendo que o Palmeiras está morrendo no segundo tempo. Ah, mas no ano passado não foi assim. No ano passado não foi assim, mas no ano passado as pessoas, os técnicos, os adversários não tinham entendido ainda direito como jogar contra o Palmeiras. E esse ano parece que já aprenderam. Então o Palmeiras tem que mudar, cara, tem que se adaptar. O Cuca tem que evoluir. Contra Vasco e Chape, o time não evoluiu. Contra Vasco e Chape, o time. Contra Vasco não era o time completo. Tá? Tinha ainda muito desfalque. E contra a Chape, foi uma bosta. Realmente foi uma bosta. Mas, repito, foi o primeiro jogo após uma semana livre. Eu acho que o ponto de corte é após o jogo contra o Vasco. Ali você faz o corte. Começou. Contra o Vasco não tinha o que evoluir. Tinha acabado de ser eliminado. Sabe? O time estava de ressaca. Uma bosta. Muito ruim. A displicência do Borja parece contaminar o time. É mais um que tem a maquininha, né? A maquininha. Ver que ele é displicente. Que ele não é displicente, cara. Ele se mata. Ele perde o gol. Ele quer morrer. É só observar. Cada um vê o que quer. Ele não é displicente, cara. É o jeito dele. Ele precisa. O cara fez um monte de gol, cara. Ele sabe fazer. O que ele sabe fazer, ele sabe. A gente tem que descobrir como ligar essa máquina. E nós não estamos sabendo ligar essa máquina. Olha o que o Marcos Vinícius está falando. Os mesmos que pedem fora a Cuca e efetivo Valentim serão os que irão falar que ele é uma Ferrari sem piloto nos primeiros resultados. E pior que sempre as mesmas expressões, né? Ah, pelo menos é uma Ferrari com o Rubinho pilotando. É sempre a mesma conversinha. É, aí fora um. Lembra que eu falei? Não sei se foi no, na segunda ou na sexta-feira passada. É todo mundo burro. Tira o atual, traz o próximo que é bom. Aí o próximo que é bom vai virar burro. E o próximo que virou burro, tira e põe o próximo, um outro ainda, que aí sim vai ser bom. Só que dali 2 meses é burro de novo. E todo mundo é burro e não consegue segurar um cara para montar um time e dar uma sequência. Então não conseguiu fazer isso com o Eduardo e parece que não querem fazer isso com o Cuca e não vão querer fazer isso com ninguém. Querem resultado agora, se não der, troca. Eles querem que um time de futebol seja uma máquina de moer técnico. Assim você não vai ter um time, cara. Você não vai ter um time consistente, sabe? Um time jogando. Nunca, nunca. Se não segurar o técnico, não dá tempo o cara desenvolver, nunca vai ter. Só tem que trocar quando tem dois sinais. Um dos dois sinais que fudeu. Ou perde o elenco, ou não evolui de jeito nenhum. Aí tem que tirar mesmo. Se não, se tem caminho, se tem jeito ainda de resolver, deixa o cara. Porra. Seja ele quem for, seja o Cuca, seja o Eduardo, seja o Marcelo, qualquer um. O Marcelo esgotou. O Marcelo chegou nesse ponto. Não evolui. Não evolui. Não tem jeito. Tchau. O Oswaldo tinha chegado nesse ponto também. Não evoluía. Chegou num ponto que ele empacou. E não saía daquilo. Tira. Tá certo. E o Eduardo, eu só não fui absolutamente contra a demissão dele porque tinha um cara muito melhor e com uma condição muito peculiar no mercado, que era o Cuca. Palmeiras parece que tinha comido uma feijoada antes do jogo, disse o Cristiano. É, então. Motivação e confiança. Não estão confiantes no esquema, não estão motivados. Não é questão física de comer feijoada, de estar pesado, é de não ter motivação, não está confiante, não está. Sabe, naquele. Pô, se você joga bola, quem está ouvindo aí joga bola sabe do que eu estou falando. Quando você joga bola, você está naquele time que você fala assim, puta, não vamos destruir esses caras aí do outro lado. Pô, todo mundo joga pra cacete. Agora, se você olha pro outro lado e fala assim, nossa, vamos tomar um pau. Ou, puta, não. Não sei como nós vamos ganhar esses caras. Você já entra travado. É diferente. Quem joga bola sabe, meu. Caralho. O time no papel seria mais técnico. Mas jogadores como Jean, Tchê, Guedes e Dudu estão em fase de técnica terrível. Até, além de Moisés voltando só agora, não tem técnico que consiga encaixar. Não, tem sim, cara. A gente tem um puta de um elenco, cara. Dá pra pensar, tentar, experimentar, até achar. Consegue sim. Renato Gaúcho achou o equilíbrio. Renato Gaúcho achou o equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Pode observar o jeito que o Grêmio joga e tentar fazer parecido, que funciona. Tá funcionando. Só que perdeu do Corinthians em casa. Tá? Perdeu do Corinthians em casa. Ficou com a bola, o Corinthians ganhou o jogo. O Willington faz uma observação aqui. Ano passado o Chelsea arrebentou no 3-5-1. Nessa temporada já começou tendo problemas. É muito dinâmico, gente. É aquilo que eu falei, que o esquema funciona. Muda muito rápido o esquema vencedor. Muda muito rápido. Muito mais rápido do que mudava antes. Aliás, essa foi uma discussão que a gente começou lá no grupo de padrinhos, no WhatsApp. Aliás, queria elogiar a grande maioria dos padrinhos. Sempre tem lá uns 3 ou 4 de parafuso a menos ali, que dá umas patadas quando não precisa. Mas, em geral... Puta, minha bateria tá acabando. E eu esqueci de ligar na... Pera aí. Opa! Aê, agora sim. Tava fazendo a transmissão sem bateria. Sem estar na energia. Então, assim, a discussão entre eles, no geral, tirando um ou outro que despirocou ali, foi num altíssimo nível, gente. Altíssimo. É, a gente falou muito sobre tática, sobre alternativas de jogo, sobre o que está acontecendo com o time entre ontem e hoje. E eu fiquei muito orgulhoso dessa discussão entre eles, e que eu participei também. É, então, assim, o nível de discussão é muito alto mesmo. Então, vocês que entram aí em internet, em fórum, não sei da onde, só vê nego xingando, filha da puta, blá, blá, blá, não sei o quê, a gente não é assim, tá? Repito, tem um ou outro que dá umas despirocadas de vez em quando, mas daí leva a patada de todo mundo. É um nível muito legal, gente. Então, convido vocês a participar dessa discussão também. Quem gostou, quem está curtindo essa forma de tentar achar alternativas para o nosso time, que entre no grupo de padrinhos. E para isso é só ficar, se tornar um padrinho do site, né? E prestigiar o nosso trabalho e fazer a gente chegar na nossa meta de 1.000 padrinhos. Para que daí sim eu não precise ficar me apoiando em informação de setorista, de, né? E eu mesmo vou lá buscar as informações para todos nós. Então, www.padrim.com.br/verdazo. E aí você fica sócio, fica padrinho. E vai ser muito bem-vindo aí à nossa comunidade. Vai estar discutindo muito mais, se aprofundando nessa discussão que a gente tenta propor aqui no Facebook. E tenho certeza que vocês vão gostar. O Dinho Serazi pergunta se eu não acho que a parte física está muito ruim. Não sei, cara, não sei. Isso daí tem métodos objetivos de medição disso. Então, aparentemente, a gente vê os jogadores pregando. Aparentemente, a gente vê o time morrendo no segundo tempo. Mas será que é isso ou tem a parte anímica que está junto? Então, não sei, cara. É difícil opinar dessa forma quando a gente tem formas objetivas de medir. E, sem dúvida nenhuma, a gente espera que a comissão técnica emita relatórios no final do jogo. Ó, fulano terminou o jogo esbagaçado. Fulano terminou o jogo bem. E aí você fala assim, pô, tá todo mundo esbagaçado? Ou não, tem só 2 ou 3 esbagaçados? Beleza, por que esses caras terminaram tão extenuados? Aí você faz uma comparação com a função tática de cada um. Fala, esse cara tá correndo pra caralho. Olha quanto ele correu, não sei quantos quilômetros. Hoje tudo isso tem ali no GPS que eles têm aqui na Cacunda. O Cad Hengst, ele está falando que está gostando de ver a análise ponderada, acalmando o torcedor, ficou muito triste ontem, porque até na mídia palestrina tinha gente pedindo para cancelar Avante. Se você vê alguém pedindo para cancelar Avante, mande tomar no cu. E se for da mídia palestrina, pare de seguir, porque isso aí não é mídia palestrina que se preze. Eu nem sei de quem você está falando, Mas aí eu vou discordar. Não é que eu vou discordar de opinião. Opinião a gente discorda e respeita. Mas cara que manda cancelar o Avante não tem o meu respeito. Pode estar acontecendo o que for. Mandar cancelar o Avante, estimular o cancelamento do Avante é coisa que o corintiano quer que aconteça, que o flamenguista quer que aconteça, que o São Paulino quer que aconteça. Então, se tem mídia palestrina falando isso, ou é retardado, ou estava no calor do momento ali, despirocou, ou, mas não importa, para mim isso não importa, isso para mim perde o respeito. Eu não tenho respeito por quem fala isso, tá? Então, se tem um cara falando, ah, cancela o Avante, é um filho da puta. Falar bem claro aqui com todas as letras. É um filho da puta. Tá certo? Então não quero nem saber quem é para não ficar de bico com esse cara. O João Carlos diz que jura que não consegue achar o Deverson melhor que o Borja. São coisas, são estilos diferentes, né? O Deverson começou muito bem, assim como o Borja começou muito bem. E o Deverson já caiu, assim como o Borja já caiu. Mas será que não é porque o time não está rendendo? Então, uma das funções do Cuca é tentar achar uma forma de articular o ataque e ver qual dos dois que tem estilos diferentes ele vai se encaixar melhor com essa nova forma de atacar. Então, até nisso o Cuca tem um leque aberto. Repito, o Borja já mostrou que é uma máquina de fazer gol. Nós é que não estamos sabendo ligar a máquina. Temos que conseguir. O Deverson faz um monte de gol também. Só pegar aí o currículo dele. Nós temos que saber ligar uma dessas duas máquinas de algum jeito. E são máquinas que funcionam de jeitos diferentes. Então, qualquer que seja o jeito que o Cuca arme, vai ter um cara adequado para ser o cara que vai meter para dentro. Então, é isso que eu falo. Temos um elenco qualificadíssimo. Tem que saber usar. Danilo Giuliato foi lá na Wikipedia pesquisar o que é uma lampreia. Muito bem, tá de parabéns, viu? O Sérgio Rodrigues pergunta se eu não acho que o Luan rende mais pela direita. Todas as falhas dele foram quando ele estava do lado esquerdo. Não só acho, como já comentei isso em programas passados, que foi uma observação feita pelo Edinho, que é o comentarista do Sport TV, que foi um puta de um quarto zagueiro quando jogava bola, e que ele é profundo conhecedor do futebol carioca, né, radicado no Rio de Janeiro, e ele mencionou isso. Ele falou assim: ó, o Luan aqui no Vasco jogava no lado direito, tá jogando no lado esquerdo do Palmeiras, tá tendo dificuldade. E ontem foi nítido, né, que ele tinha que dar uma esticada no pé esquerdo ali e não conseguiu. E a bola passou. Eu acho que se fosse do lado direito, provavelmente ele teria salvo. Faz todo sentido isso daí. Se trocar de técnico resolvesse, o Vasco era o líder brasileiro. Pois é. O Vasco, assim como o Atlético Paranaense, são máquinas de moer técnico. O Maurício Lippe defende a permanência do Cuca. Tem gente falando merda aqui também, que tem que pular. Vem Nutella, né? Os Nutella falam cada merda aqui. O Guilherme Daru faz uma observação bem pertinente, que se é preciso furar linhas, tem que ter jogador mais inteligente e menos corredor, ou seja, mais Eric, menos mais Guerra e menos Eric, né? Mais Moisés e menos Eric, menos Keno, né? É isso aí. Gol do Fluminense, informa o plantão esportivo aqui do Marcos, Henrique Ceifador. Já deve fazer uns 15 minutos aqui, eu tô lendo atrasada, né? Que sinais indicam que o Cuca não perdeu o elenco ainda? Eu acho que tem que ser o contrário. A gente tem que buscar sinais de que ele tá perdendo. Eu não tô vendo nenhum. Eu estou vendo os jogadores tentando, os jogadores correndo, os jogadores frustrados. Eu noto os jogadores frustrados por não conseguir o resultado. Então, não vejo nenhum sinal de que ele está perdendo. Se ganharmos do Bambi, o time pega confiança. Ah, mas é aquela confiança que pode acabar no próximo resultado ruim, né? Então, precisa de uma sequência boa. Ganhar do Bambi é para não perder de uma vez a confiança. É sobrevivência. Tá? Ganhar do Bambi. Até vou me exaltar aqui de novo. Tem que ganhar da porra do Bambi. E é falando isso que eu vou encerrar o Periscatso de hoje, que já estouramos o tempo. Tá? Eu achei um dos melhores programas desde que a gente começou a fazer há pouco mais de um ano. Acho que está cada vez mais legal o nível da conversa aqui. Cada vez mais nego falando merda aqui. Tá cada vez menos gente merecendo patada, embora as patadas sejam divertidas, né? Mas você vê, num momento tenso, num momento turbulento, a gente conseguiu fazer um negócio de alto nível aqui, pelo menos eu acho que foi. Então, espero que vocês tenham gostado também. E essa conversa continua lá no grupo de WhatsApp. Então, se você quer participar, fique padrinho, você vai ser muito bem-vindo, tá? www.padrinho.com.br/verdazo. Eu espero vocês, padrinhos que já são, padrinhos que vão ficar. E para você que ainda não decidiu se vai ficar padrinho, na próxima sexta-feira a gente continua esse papo. Muito obrigado pela companhia de vocês e até lá. Tchau.